de Recife, frequência 128.8, antena 126.0. 12, 118, decimal 95. Obrigado, cara. para o procedimento nessa esquerda aqui com o Zé. Afirmativo, agora carrinho sempre frente para 2000, aguardando o vetoração. Vetoração para o novo procedimento ele é a terceira pista no zero, cuja esquerda, proa 340. Se o limite não acertou essa proa, tem 7 mil. Com a esquerda, 340, foi seu? Afirmo, o limite é manutenção essa proa por 7 mil. Manutenção essa proa por 7 mil é o nosso limite. Local 280 Salvador. Diga, Romeu, Romeu, vou. Se ele faz a parte, eu vou passar o nível 0 se quiser, confio. frequência do farol que você vai. Thank you. 5, chama o controle de elevador 120, décima 8. 20, isso, mamãe. Boa noite, Rona 645. 1645, contato com a dama do seu lado de Silvania, São Bruno para o nível 360. Via São Bruno para o 360, Sérgio. Quebec. 201, aí mantém que o céu no zero. 201, poderia voar Dóquilo? Mantenha inicialmente a linha do meu Pacifico Guard para voar Dóquilo. Mantenha em São Paulo, então, 6201, aguardando Dóquilo. 6201, corrigir e manter a via. Até dia. Frequência 122 decimal 3, 125 decimal 1. contra o nível 360, sete sinal. Teste 360, gol, processo agora, 5 graus. Linha 201, estamos de fixo, frequência 1, 2, 8, 3, 1, rodando 1, 2, 5, 1. Recife, frequência 128.3, Santana 125.1. Via Arboruno para o 3-0, bom 099.